Quero ser um vaso preparado para o teu louvor. Quero ser um instrumento afinado para o teu louvor. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, meu Deus, e viver fazendo bem. Não quero ser consagrado para o teu louvor. Quero ser um instrumento afinado, preparado para o teu louvor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero ser só teu. Quero ser só teu, Senhor.